é morto. E levanta-te, pois, agora, e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou ao filho de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vó-lo tenho dado, como eu disse ao meu servo Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso Deus. No famoso Rio Jordão, rio de tantas histórias, histórias de uma grande nação. Yeah.